Ouça agora, Minutos Unifor. No início de 2021, a Globo, maior empresa de mídia do Brasil, anunciou que iria investir pesado em podcasts. A notícia aqueceu o mercado, mas foi vista com desconfiança por profissionais de mídias mais tradicionais. Um ano depois, os resultados já são surpreendentes. O Grupo Globo anunciou recentemente que o consumo do seu catálogo de podcasts tem crescido cada vez mais. Em comparação com os três primeiros meses de 2021, a Globo viu sua audiência de podcasts aumentar em 93%. Quando o assunto é aumento em receitas vindas de podcasts, o resultado ainda é mais expressivo, com um aumento de 383%. Você ouviu Minutos Unifor. Fique ligado, a qualquer momento tem mais.